Alfa-Romeo 2, boa, até 31, no 97, tem informação papão para a cidade 1, você escuta para o nosso recorte? Até 3197, aguarde, cópia. Guarda, 3197. Sucesso 2319, táxi até hotel e na hotel chame a torre 2895. O torre é o 3283, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 080 graus, 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 3283. A 3283, decolada 47, modifique o transponder para 5520. 5520 e chame o controle em 120, decimal 8. 5520 e 108. Boa noite. Boa noite, controle. Salvador, boa noite, 135, desculpa, 3283, cruzando 3.000 pés na árvore elétrica. 3283, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via saída árvore. Sala 360 via árvore, 3283. Então, 3283, direto elétrica. Direto na época, 3283. Salvador, ponte aérea 2319, no ponto de espera da hotel para a pista 10. Pista aérea 2319, autorizado ingresso pista 10, e táxi, reporte alinhado e pronto, na cabeceira. Ponte aérea 2319, tem condições de decolar aqui da intersecção hotel de direto. Ciente, Força Aérea 2319, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, a partir da interseção hotel, vento 080 graus, 10 nós. Força Aérea 2319, autorizado a alinhar e decolar. Questão 3197 agora sim, pronto pra cópia. Pronto pra cópia, 3197. Questão 3197, está autorizado o Galeão, nível 360, via P9857, até moço. Decola da 10, saída Itael, Leda e após direto Irume. Controle 120 decimal 8, controle. E o transponder 5530. Saída 1208, com 5 que receberam transporte para 3197. 3197, correto. Chame para o posto de estacionamento. Camarada, posição 5, 3197. Torre Salvador, Força Aérea 2319, já decolado no perfil da saída Arbor. Tente 2319, decolado 52, chame controle Salvador em 120.8, bom voo. Controle Salvador em 120.8, bola. Controle Salvador, Força Aérea 2319. Aérea 2319, contato radar decolagem, suba para nível de voo na 00, foi direto elefa, suba sem restrições para o nível de voo na 00. Força Aérea 2319, comando direto Elefa, subindo para o nível de voo 100. Fazão 3283, chame o centro Recife. Frequência no 28.8, autônomo 2000.0. Qual que é a primária do 3283? 3283, 128.8. 288, obrigado, boa noite. Autorizado, chame táxi, 3197. Autorizado, camarada, 3197. 7, táxi autorizado, Índio e Alfa, até o ponto espera, no ponto espera, chame torre, 1, 2, 9, 5. Saída 2319, possível chamar de pouso. Conselho 2319, aguarde. Confirma? Agora só uns 5 minutos que a gente consegue liberar e. Da estimada mais precisa, pessoal. Sim, direto. Na posição 2, a deformação papá, autorização para o variante. Bruno 705. Afirmo, senhor, está na posição 2, tem que papá, autorização para o avião. Ok, boa noite. Salvador para o aeroporto do Galeão, autorizado, nível 360, viu, pelo November 857. Decola pistão no zero, curva à direita da El Lida. Lume, controle 1208, transponder 5540. Boa 705, autoriza 360 para Galeão, só que não vem depois de 57. Decola da 10 por direita, filha da El Lida, e bom, controle 1208, transponder 5540. Aeronave 0 graus, como 0 na. Decola da 10, autoriza 97. 3197, decolado ao 06, chame controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, uma boa, tá 3197. Uma 26, contato radar, 67 milhas, nordeste de Salvador, voos bons para interceptar a chegada ponta, voos para a descida. Ajuste no 013. De boa, tá 3197 no perfil da Bel, vida. Então 3197, contato radar na decolagem, via saída da ELSUV, mantenha nível de voo 360. Atenção 360, então 3197. Controle Salvador, Fuxério 2019, sistema Brasília 0011. 0011, ciência grossa. Era 2319. Rotério 3319. 39 milhas, oeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha uma 00, não há tráfego do conhecimento do controle no setor. Para serviço de informação de voo e alerta, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 126, está para o nível de voo 050, ajuste na 013. Romeu, Golf, vou e Mari para interceptar a chegada. Mari sem restrições, deixa para 4 mil pés. Ajuste padrão. Afirmativo. Paulo Salvador, o gol 1705 para o táxi. Tapa 142 a bordo, 349 a terminação. Chefe autorizado, Índio Elfa da Ponte Espera, Ponte Espera 2953. Então, Ponte Espera da 10, 10295, o gol 1705 para aí. Segurança, táxi. Chama o centro Recife, frequência 95, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 1251, 133, decimal Recife, tá 3. 1, 9, décima rua. Salvador, gol 1705, ponte 0 da 10, pronto para decolar. Gol 705, a linha decola da 10, vento 090 graus, cono 0 na. A linha decola da 10, gol 1705. 5, decolado alto no 8, em controle 120, decimal 8, bom voo. 3-0, Leque, bom CV. Prole, boa noite, bom 705. Bom, 705, boa noite, contato radar na decolagem, submontanha, nível de voo 360, via saída da EL. Para o 360, via da EL, 705. Boa noite, sir, Portugal 022. Portugal 022, go ahead. Boa noite, sir, Portugal 022, send 1-1, we have information, Papa, with information 013, request 013. Chapter 8 to Lisboa, Salada 370, via outro Zulu 44, runway 10, left turn, manual, departure, Diluvi transition, Salvador 120.8, Skokit 5523, Air Portugal 022. Momo departe, Mike Oscar departe, Diluvi transition, Delta India, Lima Uniforme Bravo transition. Air Portugal 022, clear to Lisboa, Momo departure, Diluvi transition, Uniforme Zulu. 3858, boa noite. Via chegada a Mari, desça até o nível de voo 060, ajuste na 013. Mari 060, 030, 2858. Papá Romeu, Romeu Golf, desça para 2000 pés em restrições, permanece ajuste padrão. Autorizado final do procedimento LS X-Ray da pistão 90, repassa avisado. Autorizado direto do Duna. MSPC, Sente Down, 1013, direto do Duna, Romeu Romeu Golf. Então 3858, reduza para 2509. Reduzindo 3858. Opa, 2506, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 3858, número 3 na aproximação, tem condições de reduzir para 2309? Reduzindo, 3858. Um da 2000 autorizado até 3000 pés. Tá, Romeu, Golf. Operação para final do procedimento de aliança fluida. Pitão a zero, curva direita proa 060. Após estabilizar. Direita 060, está estabilizado, Romeu Romeu. Gol 1705, chame no centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 351, 133, bom voo. Silêncio. 3858, autorizado em seta 4000 pés, ajuste padrão. 4000, padrão, 3858. Romeu Romeu Golf, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118 decimal 95. 118 95, obrigado, boa noite. Uma 26 para 2000 pés permanece o ajuste autorizado final do procedimento ILS X-Ray da opção na 0 avô estabilizado. Cancelar e seguir para o céu, se não perder a sequência. Gente, chama para o cancelamento. Vai chamar, Roberto. Três oito cinco oito, vou te reduzir para 2009. Firma ativo, reduzindo então, 3258. Não tem cancelamento, Romeu. Gente, regras visuais, 29, você segue para o 7 com a base pela direita, reporte na final. Passar na final do ano 7, Romeu, Romeu. Gol, sobre pouso na 1 no 7, vento 080 graus com no 09, altímetro no 0 no 3. Vem aí, sobre pouso no 7, vamos ver o negócio. Estabilizado. 2000, patrão, S-Way, reportamento estabilizado, 3, 2, 5, 8. O 26 está estabilizado na final, João Farol. 126, completo sinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 295, Torre Salvador, 26. São 3258, tráfego que o precede a 13 milhas com 90 de ground speed, Embraer 1110. 103858. Meu Golf, no solo 32, confirma parte 5. Gente, livre táxi, parte 5, frequência livre estacionar. Livre pouso no 0, vento 080 graus com 99, altímetro no 0 no 3. Ok, no 013, teve pouso na cabeceira, no 0.2. Autorizando 3858, X-Ray, pista vista. 3858, complete o final do procedimento, chame todo em Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, grato. Tempo. Obrigado. Boa noite, 3858. Boa noite, são 3858, é parte externa. Solo aos 36, confio no destino Pátio Militar. Gente, realiza o backtrack caso necessário, livra à esquerda, ataque nessa frequência até o Pátio Militar, frequência livre a estacionar. Voo 1168, chegada a Mário, sem restrições, desça para o nível de voo 050, ajuste padrão. Chegada a Mário, eu estou em 3858, livre de pouso no 10, vento 090 graus com 119, altímetro no 0 no 3. Livre de pouso no 10, 3858. autorizar, direto TAP, voo 1168. No solo aos 40, livre à direita, chame solo 121 decimal 1. Vai chamar o solo, tá 3158. Solo, tá 3158. 3858, táxi via Alfa, reporte, outro táxi Juliette. Alfa, 2 Juliette, 3858. Certo. Aguante, Portugal, piloto do 54. Táxi, aprova de Via Mesa, táxi Índia, em Alfa, turma de Informe, no E10. Faltar 118.95, 1013. Alpha, runway 10, 18.95, for the Portugal 002. Alpha, India Alpha, for runway 10, confirm the frequency 11895. 11895. Juliette, Mike, boa noite pra você. Vinópolis, no 430, tá pronto pra copa? Autorizado, Salvador, de Vinópolis, 430. Via Rosa do Sol de Roupa, do Lomão 7, decola pro 7, curva direita, saída a Arbor, transição Elefa, controle no 208. Transponder 5554, Papai Romeu, Mike, Juliette, Mike. Bate que se encontra, eu vejo. Salinha 3190, autorizar direto Duna. Muito obrigado, direto Duna. Duna 1168, desça para 2000 pés, permanece o ajuste padrão, autorizado final do procedimento ELS, da pista 90 é estabilizado. Vou direto Duna.